225, solas 29, direita, 1219. Direita, 219, 6225. Salvador, 6225, livrou a principal. Chama 225, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 6225. No 865, desça para 2000 pés, no ajuste 1016 autorizado, Ielete FC, reporte estabilizado. Para 2000, reportando estabilizado, gol 800. 1961, chame centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 95. 251, 3395, bom dia, gol 1961. 1759, desça para 4000 pés, o ajuste 1016. Ok, dia para 4000, 1016, 1759. Charlie, bom dia, voo no 093, informação Foxtrot. Bono 093, bom dia, via chegada bom, desça para o nível de voo 050. Chegada bom, 050, voo no 093. Estabilizado, 865, capitão. Nono 865, chame 13 na frequência, nono 8, decimal 95. Dois, tá certo. Dois, Salvador, 865. Nono 865, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 3 nós. Ele pousa no 0, vou 8, né? Salvador, bom dia, tá 3890. 390, Recife, copia? Yes. Recife, 330, via rota, decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5163. 330, decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, 208, 563, tá? 3890. bom dia, azul 2775, ponto trote. 2775, bom dia, está em contato com a DAS, 55 milhas sudoeste de Salvador, voo em Mari para interceptar a chegada a Mari, reporte para descida. Vai botar no ideal, obrigado. Zona 093, emitir opção para 209. Reduzindo o voo no 093. 7 da Fox, é o 320 para o Rio Galeão, quanto disponível? Salvador Galeão 320, via rota, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda e Irumi. 1208 controle, acione 5164. 3153 está autorizado, 320 Rio Galeão, decola da 10, perfil da Dael, Leda e Irumi, intercepta 3957. Controle 1208, transponder 5164. Leda, chame para o pushback, sinalento. Camaramos no 08. Salve 865, Levrou, bom dia. 5, segue de Alfa Juliette, portão 190. Alfa Juliette, portão 10. S59, desça para 2000 pés, autorizado em LFXC, reporte estabilizado. É, está nível AXC, reporte estabilizado, está 59. 1093, desça para 3000 pés, do ajuste 1016. 1016, 3000, gol no 093. Controle, 2775, pode dar a descida. S5, desça para o nível de voo 050. 050-2775. Para copia? 360, copia. Salvador Confins, 360, via Ampers 121, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, 5165 transponder. Gente, autorizado Confins na linha 360, via para o Zulu 21, saída Arbor, Elefa. Após aerovir, controle 1-2-0-2-1-8, acionando 5-1-6-5, azul 4-0-4-0. Correto, chama para pushback, acionamento. 579 estabilizado, aparentado. 759, chame torre na frequência no 8 decimal 9. 795, bom dia. 0096, desça para 2000 pés, autorizado ILSXC, reporte estabilizado. 2016, chamará estabilizado, gol. Mono 093. Salvador, bom dia. Corno 759, sinal normal, pistão no zero. Corno 759, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 8, 0 graus, 4 nós. Salve, meu pouso na zero, no 759. Estabilizado, aeroporto à vista, voo Mono 093. Mono 096, complete aproximação final e chame torre na frequência no 8 decimal 95. Obrigado, até a decolagem. 2775, desça para 2000 pés, o ajuste 1016, está autorizado de LSXC, reporte estabilizado. 2000, autorizado procedimento, reporte estabilizado, 2775. Salas 47, direita Fox 1219. Direita Fox 1219, igual a 759 graus. Torre de Salvador, bom dia, vou no 093, final. Vou no 093, tráfego avistado, vento 180 graus, 3 nós, altímetro no 0 no 6, autorizado pouso, pistão no 0. Vive pouso, gol no 093. Salvador, Altan 315308, pushback acionamento. Altan 3153, a aeronave da Gol parqueando 09, a sua esquerda está autorizado para o pushback no 8 junto com o táxi. Tá, ele está vindo taxiando aí. Imagino, taxiando já para o portão 09. Em coordenação, portão 9 está autorizado, chama para o táxi da 3153. No 093, solo 51, libera a direita, chame solo no 21-9. 21-9, livrando, obrigado, até a decolagem. Está estabilizado, azul 2775. 775, chame torre na frequência do 8-95. 8-9-5, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 093, livrou na sua escuta. Italiano, Pachimense da Juliette, no 093. Gente, chamante da Juliette, no 093. 2775. Azul 2775, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 3 nós. Livre pouso 2775. 4040, box número 3, pushback, acionamento. 040, tá autorizado, chama pro táxi. Sim, tá autorizado, azul 4040. Aproximando da Juliette, o 093. Juliette da Juliette, no 093. Gente, mantém. Solo, tá 3290. Me diga. Tudo estacionamento. 04, aguarde. Gente. Falou para o táxi do 4040. Temos 106 a bordo, lanterna Ribeirão Preto, 3,50 de autonomia. Azul 2775, solo 56, libera a direita, chama solo, 121, decimal 9. 1219, chamará 2775, azul. Lá, 18914, 40, tá certo. Obrigado, bom dia. Solo, bom dia, azul 2775, lembrando. Alfa Kilo 43, atenção sinalizadores, 2775. 43, 2775, azul. Polo 093, Juliette, portão 3. Juliette 3093. Bom dia, azul 4040, ponto 0010, pronto. Azul 4040, autorizado a linha de decolar, estou no 0150 graus, 3 nós. Sim, autorizado a decolagem, pista 10, azul 4040. Posição prevista para 2775. Entraram no voo 4 Romeu, mas atente aos sinalizadores que pode mudar. Ingressando pelo Aquilo, a gente não tem visibilidade das posições, muito menos do balizador, a gente precisa da informação de vocês. Entraram no voo 4 Romeu aqui, a gente não tem como verificar porque a parte 3 fica bem longe da torre, mas prossegue para a posição, se tiver como, e assim que chegar o balizador, se eu avistar o 2775, a gente vai ter contato com a mesma. Muito obrigado, 4 Romeu. 3890, está autorizado? 390 negativo, mantenha a posição aguarde para pushback. Certo. Para o táxi do TAN 3153, 173 a bordo, 350, Fernando Campinas. Presumo 53, segue via Índia Alfa, encontre o Peronome 021-1895, VNH 0 no meio. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, chama 2295-3153. Obrigado, bom dia. Salvador. Muito bom dia. Azul 4040, 1200 pés, subindo na Arbor. Azul 4040, bom dia, contato radar, mantenha o nível de voo 360 após 2000 pés, voo Elefa. Após 2000 pés, na proa de Elefa, subindo para o nível 360, azul 4040. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4201, informação Fox, Campinas, nível 340. 340, ciente, voz de cópia para Campinas. Aguardando, tem a saída prevista? Saída da EL. Da EL, obrigado. Zero, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, puxa no 4, chama pro táxi. Após a aeronave da companhia, está autorizado, chama o táxi, está no 390. Salvador, bom dia, está 3153, com a espera da 10, está pronto. Está 3153, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 2 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 1 no zero, está 3153. Salvador, bom dia, Europa Zero 83. Europa Zero 83. Tio Serra, Charlie, Eco Lima, standby para copy. Perito copy, Europa Zero 83. Standby. Azul 4201 para Campinas, copia? Copia. Campinas 340 autorizado via Peso 10. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 514 o transponder. Só confio pra mim, é da El, Leda. Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor, Alfa. Autorizado Campinas, nível 340, via Elper Zulu, 10, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5414, azul 4201. Correndo, chega pro feedback, acionamento. Samará 4201. É, Europa 083, ready for copy? Sinto copy, Europa 083. Salvador, tio Sierra, Charlie, Eco Lima, clear flight level 360. Vai a up as 1-0, off the flight from a flight plane route. Take off runway 1-0, after right turn, dial departure, motiva transition. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha transition. 120.8, Salvador departure frequency, and descope 5403. Zero para 083, clear to destination, Sierra Charlie Eco Lima, flight level 360, apertura 1-0, runway 1-0, after departure to the right, Standard Instrument Depart to Dial Modva Transition, my Oscar Tango Victor Alpha, in the frequency 120.8, scope 5403, Europa 03. Pode para pushback, ele será. Para pista própria, Europa 03. Are you ready? Yes, full ready, Europa 03. Can you report for taxi, Europa 083? I call you to taxi, clear to push and start, Europa 083. Over ground, Azul 2710 with information, Foxtrot, good morning. 2710 to para Aracaju, 170, agora está de copo. Request for level 130. We have 170, do you accept? No, I want 130. 130, standby, coordination. Okay, standby. 320 via saída da El. 320 via saída da El, o 3153. Possibilidade de voar na plana de lenda, senhorita? 3153 autorizado, Leda. Obrigado. Azul 4040, chama de C3 e fim na frequência 28.8, alternativa 26.0. 288.6.0, obrigado e bom serviço. Controle Salvador, bom dia, 7.5.7, transferência 10, cruzando agora 220 para o 160. 3597, bom dia, via chegada ponte, desça para 4.000 pés, o ajuste Salvador 1016. Ajustado no 06, prossegue para 4.000 pés, perfil ponte, volta 3597. Bom dia, TAM 3890. TAM 3890, autorizado. Linha de decolar, pistão no zero, vento 210 graus, 32. Linha de decolar no zero, 3290. Aracaju, copia? Aracaju, clear Flatland 130. Vai a Gulf 677, take off runway 10, after left turn. Code departure, 120.8, saindo departure frequency, and descoque 0276. 0120 to Aracaju via Gulf 677, departure from runway 10, first turn left, code departure. Frequency 120.80, and score code 0276. Correct, point for pushback, etc. Real call, 2710. 890, decolado azul no zero, controle 1208. Bom dia, 3890. Bom dia, contato radar, se mantemos o 330 via PUCA. Via PUCA 330. Roma 083, ready to taxi. 3, approved taxi via Eagle 1, India and Alpha. Route port of runway 10, contact to tower 18.95 to and 81016. Roger, by Alpha, holding point runway 10, contact tower 118.95, Roma 083. Do 3 chama em Recife, agora frequência 1251 e alternado 13395. 251-3395, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xanã 6211, posição 5, formação Fox Trot, solicita nível premium 0 galeão. Isso, Center 62 ou não? Zero, chame agora Recife, frequência 12085 e alterna 12545. Foi para o 3810? Confirmo, então 3890, Recife, na frequência 12685. 3085, obrigado, bom dia. Tem 62 no ano, pronto, Capitão. Romano. Utilizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após voo Irume, interceptor pelo November 857, segue conforme o plano. 5420, transponde, controle 120.8. Utilizado nível 360 para Galeão, Open November 857, decola pista 10, curva direita, subida da El, Leda Irume, transponder 5420, controle 1208, Oceania 629. Confirmando 5420 no transponder. 5420, transponder Oceania 629. Correto, então sim, chame pronto. Alô Salvador, bom dia, gol 1963, seguinte da Fox, autorização Galeão. Gol 19? 1963. Gol 963, informação Fox, nos confere. Galeão 360, autorizado via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irume, intercepta P9857. 5424, transponde, controle 120.8. Autorizado 360 para o Galeão, rota do plano de voo. Levando a pista 10, curva à direita, saindo da El, Leda e Irume. Upper November 857. 5424, transponde, controle 120.8. Gol 1963, saindo 2. Correto, chame pronto no 2. Agora. Paulo Salvador, bom dia, Gono 0 na 3, tem que ter informação, autorização com fim. Gono 093, bom dia, informação Fox, com fins autorizados, nível 360, via roda do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, corrijo, primeira curva à direita, subida à rua, transição elefa. O transponder 5427, controle 120.8. Gente, 360, confins, rota conforme, primeira curva à direita, arbora, elefa, 5427208, controle, voo na 093, está na 3. Então, 3, pronto, na 093, está correto. Chamada. 865. Siga. 360 Brasília, seu mandar. Ouro, informação Fox. Brasília autorizado nível 360, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita, arbor, transição elefa. Opus 197 conforme. 5430, no transponde, controle 120.8. 360 Brasília, arbor elefa. Opus 197, 5430, transponde, 208, controle. Portão 10, chega pronto, 965. Chama pronto. Salvador Oceano 62, 1-1, vai questionamento. Two, contact announce over the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. Tiro aí, não ligava, bom dia, Europa 03. Bom dia. Bom dia, Europa 03. Salvador 11895. Estabilizado, Z3597. Sou 3597, chame a torre em Salvador, 118.95. 118.95, bom dia. Salvador, bom dia, Europa 083. Bom dia, Europa 083. Radar contact on the Buster Climb Level 360. You are clear to fly direct to lead intersection. Detail intersection para climbing 360, Europa 083. Salvador, bom dia. 3517 está estabilizado e X-Ray, capteiro no zero. 3517, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 016. Impulso autorizado, pista no zero, senhor. Vento de 160 graus com 02 nós, TAN 3517. Ok, pouso autorizado, capteiro no zero, TAN 3517. Autorizado, chama a tarde. Salvador Azul 4201, Ponte 1, pushback Sana. Azul 4201, aguarde. Aguarde. Salvador, bom dia. Hoje é 6225, com a Foxtrot. A autorização para Brasília, nível 360, tá no gate 7. 380 já autorizado. Copio 38? Afirmativa, aceito 38. Brasília, nível 380, via motor plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa. Top Zulu 17, 5433, transponder, controle 120, decimal 8. Então autorizado Brasília, nível 380, decota 10, curva, primeira curva à direita, saída arbor, transição elefa. Upper Zulu 17. O transponder é o 5433 e o controle em 1208 ao 6225 no 7. Correto, chame pronto, botão 7. Gente, 6225. Azul 2710, read the car pushback and start up position 3 Lima. 2710, coordination ground staff, apron 3, come text. Eu falo para tá aqui, Azul 2710. É o Cunha Novembro. Bom dia. Formação Golf, aguarde 4. Paulo, tá 35 no 7, Libra. 357, táxi Alfa, é bom, antes da Juliette. Alfa, guarda 17. Colômbia 63, está no táxi 171 a bordo, 3 horas e 50, alterna cabina. Táxi à direita, via Índia, 1895 da Torre, 1016, bom voo. À direita, Índia, Torre 1895 e ajuste no 06, gol 1963, nota máxima. Salvador Jornal 6211, para o táxi da vez de 166, autonomia de 3,40, externa Guarulhos. Xené 6211, siga o voo, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1016, bom voo. 1016, você está aguardando a nave adiante, ponto de espera 118. Qual que é a segunda torre? 1895. 1895, obrigado, 6211. Jacobina, confirma. Coordenada de saída? Alfa, confirma a diária de saída. Sim, Jaguar. Próxima, Juliette, tá 35 no 7. Quanto espera, pronto. Chegou no 963, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo, ajuste no 0, no 6. A linha decola na 1-0, gol 1-9-10. 1.016.